Alfa Alfa de ponta para pouso. Copiado, liberdade via parte Índia, ponto de Perão no norte desse 195, ajuste na 094. Ah, chame no solo controlado, vento em Salvador variável com 2 nós. Chamará no solo controlado, até uma volta. Mike Alfa Alfa, prossiga. Autorização de reboque para a ponte número 10. Autorizada, bota a terra. 09970. Mantém a escuta e aguarde cópia. Por gentileza, faça um check-out de transmissão, está muito baixinho. Gol na 233, pronto, cópia. Gol na 233, autorizado Brasília, nível 360, via peso 197. Decola pista 1-0 após a decolagem curva direita, após a decolagem Arbor 1, transição Alefa. Aciona transponder 5-5, controle 120, décima 8. Zona 233 de porta pronto para estiver de treinamento, portão 09. 09970, copia. Pronto. 09970, autorizado Teresina, nível 340, via Perzulu 20. Decola a cabeceira 1-0 após a decolagem curva esquerda. Vamos transição Neninha ao perfil de saída, aciona 5541 no transponder. Controle 120, décima 8. Decola para a pista 10, vira esquerda na ponta, vira o meu 340, abre o Zulu. Controle 120.8, 5541. 09970, protegimento correto, rebota para o posicionamento por parte 3. Para a DNR decolar pistão no 0, vento calmo. Ajuste altímetro no 0 no 4. 3517, decolado ao 07, chame o controle agora, frequência 120, decima 8. 3517, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, está 3517 no perfil da Arborona. 597, suba via, sai da Arbor para o nível 360, são 3597. Sobe via para o 360, são 3597. Bate o contato na decolagem, são 3597. 3597. Autorizado, zona 233, reporte táxi. Federal 9970, autorizado, parte 3, reporte táxi. Azul 4234, cobre. Azul 4234. 4234, autorizado Recife, nível 350, via Perdão 117. Decola pista 1-0, após a decolagem, curva esquerda. Perfil de saída Puca, Jamo, após Jamo, Aru. Acena 5560, controle 120, decimal 8. Azul 4234, cotejamento correto, reporta para o Bic Back Cinemas. Fala Salvador, bom dia, Azul 2773, centro daquilo. Gente, Azul 2773, mantenha a escuta e aguarda, copo. Azul coordenado 1 na escola. Geral 9970, táxi em frente, segunda X-ray direita via Índia, ponto de espera, manter posição. Chame em torre 18 decimal 95, ajuste na 0 no 4. Táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera Torre 1-9-3-9-5, ajuste no 0 no 4. Autorizado táxi, Pátio Índia, ponto de espera no 0-18-9-5, no 0 no 4, voo 1-2-3-3, bom dia. Azul 2783, copia. Copia. Azul 2783, autorizado espera da conquista, nível 1-6-0, decolagem em pista no 0 após a decolagem em curva direita. Perfil de saída. Abor 1, após transição elétrica, após elétrica, prossiga via rota do plano. Aciona transponder 5572, controle 120, decimal 8. Autorizado para a pista, nível 160, saída da pista 0 pela direita, Abor 1, transição elétrica, após rota do plano. Dois controles, 2, 3, o transponder 1208, o controle de 73. Azul 2703, procedimento correto, reporta pronto, puxa. Tribunal 73, chame o controle na frequência 120.8. Retigo 973, acione modo agente, desça via, chegada com a média de 1, para a altitude de 5.000, ajuste 90 no 4, aguarde o procedimento ILS X-Ray para a cabeceira 90, e 5973. Salvador, um bom dia, gol 1233, ponto de espera 10. Polo 233, autorizado alinhar e manter piso no zero. Autorizado alinhar e manter piso no zero, gol 1233. Sato, vitória da conquista, nível 180, decolagem piso na zero, após a decolagem curva direita. Perfil de saída, arbor 1, após transição elétrica, após elétrica, prossiga via rota do plano de voo. Aciona 5565, controle no 20, decimal 8. Espiral 9970, contato na decolagem, tudo mantém nível 340 via saída Momo. 390 Momo, possibilidade de voar Momo ou Corvo? Após cruzar a altitude de 2.000, autorizado voar no rumo de Córgipo. Após Córgipo, Nenim. Dois mil pés agora passando, voando Córgipo, será o 9970. Obrigado. Tomando sangue de abraço, bom dia, prossiga. Tomando sobrevoo na Baía de Espírito Santo, é isso? Ok, chamando o copo, sangue de abraço. Gol 1233, aguarda os 20, chame controle, frequência 120, decimal 8. 1208, bom dia, gol 1233. De Salvador, gol 1233, bom dia, Silvani, 500 pés. 1233, contato na decolagem, suba via saída Arbor 1 para o nível 360, gol 1233. 360, via Arbor 1, gol 1233. No 755, acione o modo agente, desça via chegada a ponto, para altitude de 4.000, ajuste 90 no 4, aguarde procedimento LS X-Ray, para pista 90, gol 1755. Presente. Vamos de Elefa, gol no 233. Elefa. Lima, grato, Lona 233. Pesada em mais máquinas, pés, eu coloco a coordenação com a torre para o uísque, acena 0137 e o controle 120 decimal 8. Autonomia e o PAB? Gente, na presente acionamento e decolagem 18 decimal 95, ajuste na 0.4. Autorizadas o 4234 reportar. Teste, gol 233, informa sua subida. Está mantendo 3 mil pés no momento. Teste. Informo o tráfego na sua posição aí de 11 horas, 20 milhas, como Nordeste, cruzando o nível 100, descida para 050, um Boeing 727-200, que irá superá-lo logo em razão de subida, o gol no 233. 233, sim. 5973, informo o tráfego na sua posição aí de 2 horas, 17 milhas, como Oeste, cruzando o nível 090, um Boeing 737-800. Irá superá-lo já, hein? Já está superando em nível já. O teste 3 copiou? Afirmativo, copiou e agora cruzando 80, 90. O teste desse mantém a altitude de 2000 autorizada no final do procedimento LF e 5973. Para 2000, autorizado no final do LF. Vendi para o meu ótimo Machink, Manati. Catorze no PAB, quanto de autonomia? 092, bom dia, tendo modo idêntico, desça e mantenha o nível 050, via chegada ao médio 1, aguarde procedimento TLS para cabeceira 190, voo no 092. No transponder no 20.8. Precisando no rumo de TAP, pode TAP Duna, voo no 092. Então, 9970, chame Recife agora na frequência 126 decimal 85, alterna 2545, liberal 9970. Azul 4234, taxa direita, via taxa Índia, ponto de esperão, no 9395, ajuste na 0.4. Chica, Matéria 2223. Ok, sim. Comprar a instrução inferior da classe para ser vai tomar o controle. Uno 233, chama Recife agora, frequência 1288, alterna 126, decimal 0, gol 1233. 2288, 1260, gol 1233, bom dia. Houston 23, já está identificado em LS. Passou Duna, completo final do procedimento, chame Torre 118, decimal 95, Rio 5973. 18995, 97. Salvador, bom dia, Rio 5973. Bom dia, Rio 5973, tráfego avistado, cheque sem de pouso, vento 1 no 0 grau, 08 nós, ajuste de altímetro no 04, pista 10, pouso autorizado. Ok, baixado, travado, livre pouso, pista 10. 5, pista via, até o altitude de 2000, ajuste no 04, autorizado o final do procedimento ali. Para 2000. E a bomba está mais estabilizado em alerta aqui. Espera, tá mantendo o ponto de espera, tráfego nacional 727 da Rio, após a passagem do tráfego autorizado, aliás, e mantendo. Pois o Fá, Mike, Vitor Alva, prossiga. Gente, passaria 2223, copiado, Riptide, via parte de Índia, quando você espera manter a posição, chame a torre, 1-9, decimal 95, ajuste 1-0 no 4. Mantenha a regra voos visuais, não há tráfego conhecido a reportar. dizendo que irá estar próximo aí do setor do CIA, aí na BR, reporte para mudança de setor, mantendo as regras provisórias no atraso conhecido, papapá, mais litoral. Concluindo o táxi autorizado, até a interseção do ponto de espera da Oscar, reporte para ingresso. Atenta a movimentação entre o pátio dos hangares, ok? Mantém a altitude de 3 mil. 3 mil, conformando 1014, segundo 092. Afirmo, após o TAP, voo Ituna, voo no 092. A número 2 na aproximação era seguir traço da companhia. Está agora a aproximadamente 7 milhas para a posição Duna. Bem, então descendo 3 mil e TAP Duna, voo no 092. Afirmo. Passeio 2223, aliar e manter a questão dela. Passeio 2223, aliar e decolar no zero, 100 graus, 89. A famosa Marquinha que autorizado, aliar e decolar no 7, vento 1, 0, 0 graus, 089. Azul 4234, claro, 34, chama o controle agora, frequência 120 depois. 208, bom dia. Muito bom dia, Azul 4234. Azul 4234, contato na decolagem, suba e mantém nível 350 via, sai da pouco. Sobe via para 350, Azul 4234. Tango de abalo no setor, não há troca informal. Temos um 737 da Gol alinhado no final pistão zero em torno de 11 milhas. Decolagem por conta e risco, aguardando contato visual, novas instruções. Tango de abalo. Zero 92, desse mantém 2000, autorizado ao final do procedimento LS. Iniciei a redução para 190 nós. O tráfego precede já reduzido, passando do 1. Tem 2000 e iniciando a redução. Vamos dar 92. Ah, Romeu Oscar Mike Yankee, declarado aos 36, à direita pelo corredor Axé, chama o controle, frequência 120, decimal 8. Direita Axé, controle 120, decimal 8, Oscar Mike Yankee. Parceria 2223, declarado aos 36, chama o controle agora, frequência 120, decimal 8. 2208, obrigado, bom dia. Tango de Abraão, acionando normal, transpondo 0137. Mantenha-se paralelo aí, final da pista 0, comprou o uísque, aguarde o transferente de comunicações. Aguarda no prazo, tá com a 0137. Bom dia, passarei do 2223. Passarei do 2223, bom dia, contato na decolagem, suba e mantenha nível 180, via saída Arbo 1. Só para informar, senhor, que o controle que não cumpre a restrição de saída, senhor. Formou dois tráfegos, um à direita, um Sicó 76, mantendo o meu pé no litoral sul de Salvador, mais conhecido como Corredor Axé, e o à esquerda é um Robson 44, decolou dali ponta afastada em torno de 3 milhas do aeródromo, está mantendo a Pro Whisky. Vento 100 graus 089, pistola 0, pouso autorizado. Pouso autorizado, pista 10, voo 755. Tango de Abravo, tráfego avistado, decolado 37, aguarde o transferente de comunicações. Aguardando Bravo. E a Bravo chama o controle agora, frequência 120, decimal 8. 108, Bravo. Controle, o Papa Romeu está em quebrado. Camisa Bravo, mano. Prossiga. Muito bom dia, decolado em Mato Proíbe, sem intenção, então sobrevoo pela Ribeira. Eu tô da Ribeira? Positivo, vem aqui. Estou na Ribeira, Bahia, todos os anos. Sempre se mantém regras de voo visuais, prosseguindo aí, setor. Está na lateral já de Águas Claras, seguindo para o setor da Ribeira. Reposte após a Ribeira para a posição dos Campos de Abraço. Estará após Ribeira, Abraço. Acho que mais que antes, quando tiver condições, pode autorizar o voo direto para a plataforma. Acho que mais que antes, sim, a gente vai pegar uma agora. Está estabilizado, vão no 092. Vão no 092, completo final do ele, procedimento ele é, chame torre 118 decimal 95. Vão no 092. Vão no 895, vão no 092. Torre, bom dia, vão no 092, está agora 3 milhas externas. Gente, o 092 está avistado, continua a aproximação, aguarde a autorização para o pouso. Gente, vamos 092. Está a posição no momento agora? Gente, mantém a regra de voo visual, na escuta para regresso, mais vitoral. Solos 40, direita via Foxtrot, chame solo 21, decimal 9. Chamarei 129 na Foxtrot, voo 1755. Eu vou 1755 e vou na Foxtrot. Alô, 1755, bom dia, táxi autorizado via Alfa, reporta antes do dia. Alfa, reportarei antes da... Zou 4234, chame Recife agora, na frequência 126, decimal 85, alterno 2545, azul 4234. Recife agora, 2535, o 498 no desse mantém 4000, ajuste no 014. Que abraço, prossiga. Madre de Deus. 753. Gol na 755, vira de leste, portão 9. Juliette, está do lado, gol na 755. Mestre Vitoral, tem como sua posição no momento? 92, solas 43, libera a pista direita via Fox Trot, chame solo 21, deixa o 9. Direita Fox, 219. Diga, como é que você quer back? Bom dia, mais um solicitando autorização de rebote da posição rebote na 14 do Pátio 1. Para o Pátio 1, este número 7. Gente, aguarde. Gente, aguarde. Solo, Gona 092, site autorizado via Alfa, repórter X2GS. Alfa, repórter X2GS, Gona 092. Tem, chamar o microfone, se já tenta apenas de área escrita de restrições nesse setor. Papá, papá, mais o vitoral conforme já orientado, já está quente, ok? Ajuste na 094. 094, autorizada com a espera via... Esse mantém a altitude de 2000, autorizado final do procedimento LS, descendo via, reposta, estabilizando o localizador. Azul 4981. 2000 pés, via autorizado, S3 da Unidade. Papá Romeu, Mosca, mais quente, mantém a regra de voo visual, não será conhecida reportar, na escuta para o regresso, Papá Romeu, Mosca, mais quente. Poderia apenas adiantar a sua chamada para pouso? Tente. Azul 2783, autorizada Leandro, né? Agora pelo 0, vento 120 graus, 089. Autorizada 27. A mais é que foi Quebec, autorizado inicial, reporte, reporte ao término. Sim, era feito, grato. Prossiga a passaria dos 223. Tente, aguarde. 223 autorizado, vá direto e para da conquista. E controle 208, grato, qual serviço? Controle, bom dia, o azul 2783. Bom dia, azul 2783. Focado na decolagem, subazia, saída Arbor 1. A possibilidade de recepção de 15 milhas, liberação? Mais 3 mil, voe direto no rumo de Alepa, azul 2783. Grato, quase 100 mil rumo de Elefa, mas grato. Qual a altura da paralela, o Michael Vitoral? O 5981, continua posicionando a Balena aqui. Ocorção. Peasa, Águas Claras, Pernambuco Oeste, para o setor do Embuí, Michael Vitoral. Final da 1-0, Capitão Adesão. Selecionando o procedimento, torre 1895, azul 4981. 295, sai daqui a pouco. Money Contact, Saldo Ground, to copy Sequence, Frequency 121, decimal 9. Torre Salvador, Boa Azul 4981. Boa Azul 4981, tráfego avistado, cheque o trem, veto 120, Azul 89, pouso pelo outro. Gente, autorizado pouso, pista 10, 4981. Do 2223, chame agora Centro Recife, na frequência 1288, alterna 1260, Passaredo 2223. controle, prossiga. Teste frequência ali para a coordenação, irá pousar no setor 10 do Prado ou irá retornar para a pousa ainda em Serra em Zé Coimbra? Segue aberto. Graças a Deus. Frequência para a coordenação em pouso, estamos já bravo, na escuta para o regresso. Chame o solo agora, frequência no 21, decimal 9. 219, boa. Fala, azul 491. Azul 491, site autorizado de alta. Águas Claras após Pernambués, o Mike Vitor Alfa. Está autorizado, Mike Vitor Alfa. Canal 3192, aciona o modo evento. Vou ir no rumo de Bomenja. Pois não, vou ir autorizado direto start após direto Duna. Esse mantém 5000 aguardando o procedimento final LS para cabeceira no 0, ajuste no 0, no 4. Afirma, ativo, a gente ficou para o start Duna aguardando LS, já está 5000. Afirma.